bebe é guaraná, nós bebe é guaraná. Cachaça deixa de fogo e faz a gente brigar. Nós bebe é guaraná, nós bebe é guaraná. Cachaça atrapalha a voz e nós gosta de cantar. Nós não gosta de cachaça, não adianta oferecer. Eu não quero ficar tonto, pra que é que eu vou? Na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. Cachaça não adianta oferecer. Eu não quero ficar tonto, pra que é que eu vou beber? Sem cerveja e sem cachaça a gente faz a folia. Fico tonto de emoção e me embriago de alegria. Nós bebe é guaraná, nós bebe é guaraná. Cachaça deixa